Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Para minha alma tá. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Para minha alma tá. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Para minha alma tá. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Para minha alma tá. Sábado quente, o sol brilhando à toa. Na rádio rola o peso que até ecoa. 9 horas da manhã, toma de boa meu café. Se pã, hoje à noite o bicho vai pegar. Vou dar um grau na minha carreta, se pá. Que onda é essa? Não é a minha fala. Mas tô beleza, maquinado num Opala. Tá brilhando, danado das antigas. Pra cair dentro, eu já vi rolar, foi briga. Quem vai, quem não vai, sabe como é que faz. Adianta inteira, tá pra o gás. Municiado, isopor, pra gelar serva. O maluco tá levando sua erva. Mas quem quiser curtir careta, sem treta, que letra. Vamos arrumar uma preta. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Horas, tá na hora, vamos embora. Sem demora, na cola, rola o CD. Não posso esquecer de agradecer a Deus que a noite vai render. Os quatro cavaleiros do zodíaco. A noite agora é minha, eu sou cínico. Sou rico, na loucura sou o rei. Sou quase tudo que nessa vida já sonhei. Um poeta ligeiro na rima. No dominó eu tô esperto, é quina de ais. Tanto faz, eu tô pedindo é paz. Seja lá pra quem leva ou traz. Meus irmãos, sempre do meu lado. Uma família de maluco, véi, tá ligado. Aumenta o volume que eu quero escutar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Todo mundo lá dentro demora. Muita mulher, sabe como é que é. Ninguém é de ninguém, vou abusar. Vou ver qual é. Que calor que tá fazendo aqui dentro. Pode ter certeza que eu não tô no convento. O garçom é quem comanda os pratos. Dois toca-discos, pancando no regaço. Essa é a visão do paraíso. Só falta Eva, que é isso? Agora sim, eu posso ir embora. Junta, rapaziada, e não demora. Vamos cair da nossa área pra lá. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Vamos que vamos, que o som não pode parar.